197, autorizado o táxi para o Ponte Pereira da pista 10 via Índia Alfa. No Ponte Pereira chama Torre 18 desse momento, que negar é 10 no 3. TAM 3197. 13, táxi a Índia Alfa, 186, 3197, boa noite. Guardião 07, para o corte. Ok, 7, aos 29, levando frequência, guardião 07. Olimpo 00 irá manter a posição, aguardando para ingresso na Taxi Juliette. Ciente, manterá a posição para ingresso na Juliette. Olimpo 00 irá seguir a aeronave Airbus, Tan taxiando agora via pátio principal, irá prosseguir via pátio principal, Índia, reporte na Alfa, ponto espera pronto para decolagem. Afirmativo, autorizado para ingresso na Juliette, segue a aeronave da Tan e após Índia, informa na Alfa com a torre para... Gol 1884, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 3, autorizado LS, reporte estabilizado. Para 2 mil pés, 10 no 3, depois estará estabilizado, gol 1884. Gol no meio no 3, cheque seu equipamento de rádio. Recebe agora o gol no meio, não sei. Alto e claro, assim que possível. Chamo pra cópia. Tá tudo pra cópia. 25 para 170. Azul 4070, se dedicação à chegada Mari, desse foi o 060. 060, azul 4070. 0, passando em 0. 3560, boa noite. Vento de superfície 1108 nós. Pouso autorizado, pistão no 0, check-in. Autorizado, pouso, pistão no 0. 3560, trem baixado de trabalho. Decimal 35118, decimal 6, transponder 5036. Sua posição após Arbor? Arbor, Elefa. Arbor, Elefa, Ofito. Elefa, Eco, Lima, Eco, Foxtrot, Alfa, Ofito, Oscar, Fox, Índia, Tango, Oscar. 63360 para Brasília, decolada 0 curva direita, saída Arbor, após Elefa e Ofito. O após Índia, reptando para o Zulu 17. Controle 19, decimal 35 e o transporte 5036, 2886. Planejamento correto, reporte para acionamento, gol 1-6 no 3. Pode para acionamento, gol 1-6 no 3. Salvador, terra 31, na 7, ponto espera na 0, pronto. Gol 1884, estabilizado? Firma, 317. Capaz a 2 da companhia na curta final ali, mantém, capítulo 1-0. Faz a 2 da curta ali, mantém, 317. 1-1-8, Palmeiras, boa noite, 1-8-8-4. Torre Salvador, boa noite, gol 1884 no ILS. 1884, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Vento de superfície, uma centena com 7 nós, uma 2 da TAM, será autorizada a decolagem dentro de instantes. Gente, já baixou a travada, aguardando a autorização, gol 1884. Frequency 126.85 or 133.65. 2685 ou 1335. Estou nacionado, pronto para o ataque. O último que chamou só. 52 nacionado, pronto para o ataque. Confirma, o último que chamou só. Força Aérea 2581, está pronto para o ataque. Força Aérea 2581, chame torre 1-1-8.6 para o táxi. Então, 3197, vento uma centena, 89, autorizado de decolar, pista no zero. Iniciando até 3197. Torre Salvador, Força Aérea 2581. 2581, boa noite, prossiga. Está acionado, pronto para o táxi, pela B de 1-3. Força Aérea 2581, tem livre táxi, chame no hotel para o cruzamento. Retorno. Paulo, tá 3603 no sétimo, para pushback acionamento. Aguarde. Aguarde. São 3, agora autorizado, chama para o táxi. 3603, livre, chamaremos. Oito oito quatro, pista livre, pouso autorizado. Autorizado pouso, pista no zero, gol no 884. Olimpos 00, um ponto para a frente. Webjet 5827 no portão 2. Prossiga 5827. Zero, pessoal, algum tempo sobre a cabeceira? Salvador, boa noite, TAM 3197. TAM 3197, contato radar, Super Control 380, saída da EL. 380, na da EL. Solicita, quando possível, voar direto Leda. Boteja. Utilizado Galeão. No 360, saída da EL, transição Leda, transponder 5041, controle 1935, objeto 5825. Aerogueia, Pesulu 10, rapaz Leda, bridge. Posso ver da bridge, não, Pesulu 10, objeto 5827. Gente, chama para pushback acionamento. Não, não, para prosseguir o ataque. Tá cruzando, cara, 2581 na Delta, chamando o pronto. Tô ligado ali, pode bom voo. Falou, Venâncio, abraço. 1884, no solo às 36, libera a direita, chame o solo 1219. Liberando direito, 219, boa noite. 1884. Prossiga. Tá na Delta para ingresso na aula. Solo, Salvador, boa noite, gol 1884. 1884, da passagem ao tráfego da Força Aérea que está na Delta, pai segue o mesmo via Alfa, reporte antes da Juliette. Delta e Alfa, reporte antes da Juliette, gol 1884. Autorizado, 2581, prosseguir. 2581, no táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. 581, reportar antes da Juliette. Onda 24, estabilizou. Onda 24, complete aproximação, chama a torre na frequência 118.6. 18.6, boa noite. 3, portão 1, vamos estiver descendo bem. Deixa no 613, aguarde para o inspecionamento. Aguardar no 613. Falou, MH 5827. Prossiga 5827. Pagou saída da EL após Leda e Leda Bridge? Negativo, após Leda Bridge ou Bride, como quiser. Ah, claro, obrigado, Bridge ou Bride. 5827. Para ingresso na Juliette, considera 2581. 290, capitei bastante para baixo. Ponte de espera, torre 18 decimal 6. Conseguindo até o ponto de espera. 18,6, 2581. Limpa 00, decolou aos 38, curva à esquerda, circuito padrão, no ponto médio, Taterna do Vento, reporte. Ponto médio, o Limpa 00. Gente, já faltará, Taterna do Vento. Taxi via Juliette, portão 612. Via Juliette, portão 612, vou no 884. Salvador, Fantera 2, 5, 5, boa noite, mantenha o ponto de espera. Aqui está 3603, POD 165, com fins alterna, com 4 horas e 12 minutos. 165 a bordo, altímetro no 0 no 4, observe banho da Gol parqueando no portal 612, após táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18 decimal 6, bom voo. Ok, fiz o contrato da Gol, Índia Alfa, ponto de espera 18 6, uma boa noite, 3603. Após o tráfego agora na força final ali, mantém a cabeceira na zero. Após o tráfego de mantém a cabeceira B5. Direita, na Alfa chama sua aluna 2-1 na decimal 9. Será a direita, só 2-9. Saindo no táxi, passando a retaguarda, aguarde. Salve, Salvador, boa noite. 524, táxi via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Táxi via Alfa. Latam 3197, chame Recife, na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 25, 13603, mantenha o ponto de espera. Mantém, 03. Final do ILS Azul 4070. Azul 4070, complete a aproximação, chame a torre na frequência 118 decimal 6. 18,6. Obrigado. Salvador, boa noite. Objeto 5723, tenta a informação IST, cruza 220 para 150. Objeto 5723, essa identificação, chegada a Mari, desce para o 050. Chegada a Mari, desce para o 050, objeto 5723. Brasília, Salvador, saída 25, retorno. Fosfério 2581, contato radar, turma nível 380, sai da Arbo. Arbo 380, 2581. Certo, baixar travado. Azul 4070, há um tráfego na perna, no circuito de tráfego agora, retorno 360 na perna do vento, o T3 do Alcero não vai interferir com o seu voo. Vento de superfície, uma centena, 8 nós. Tem pouso autorizado, pista 1-0, azul 4070. Tive pouso na 1-0, azul 4070. 524, táxi via Juliette, pátio principal, Índia e Alfa. Na Alfa, chame torre 1 noite decimal meia para ingresso na pista e prosseguir para o pátio de autoridades. Pode taxar um pouco mais à frente para permitir o pushback da aeronave no portão retaguarda. Grato. Estou no meio do 3, agora autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama o táxi, agora no meio do 3. Na perna do vento. 500, alongue a perna do vento, aguarde autorização para girar a base. Tente aguardar. Terceiro 2524, nas contas da torre. Quatro, na escuta da torre? 070, solo 48, libera a direita, 1-2-1, na décima nave. direita 219, o azul 4077. Então 3603, livre decolagem, vento uma centena, 2 nós. Ok, livre aliás e decolar, 3603. De Alfa reportando a Juliette, o azul 4070. Agora autorizado girar base, Olimpo 00, reporte na final baixado travado. Autorizado base, eu estou na final que está baixado travado. 524 na Cruz da Torre? Ativo. Ingresse livre no pátio militar, corrigindo, no pátio da autoridade que será da 524, agilizando. Uma boa noite, 3603. Olha, Olimpo 00 autorizado tocar RMT, estão fazendo autorizado tocar RMT, Olimpo. 2534, você cancelou o Ronald. Radar, Subopanjo 340. Ok, 3603, ascensão para 340. Pode aprovar da EL, partida presente? Então, 3603 autorizado. Da EL, 3603. Aérea 2581, chama Recife na frequência 126.0, alterna 122.8. 260.288, boa noite. Desça para 2000 pés, QNH 10114, autorizado LS, reporte estabilizado. Desce para 2000 pés, 10114, autorizado LS, reportará estabilizado, objeto 5023. 3503, gente, aguarde cópia. Aguardando. Salvador, voo no 6113, para o táxi, com 108 a bordo. 4 horas de autonomia, alterando Campinas. Confiar pessoas a bordo? 108, agora. Gente, 108, altimetro 104, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18.6, bom voo. Índia Alfa, no ponto de espera, bom voo. bem ontem. Posta antena do vento da pista 1-0. Posta na antena do vento, ali o pé, isso limpo. Juazeiro, nível 350, Viaper Zulu 19, saída Momo, transição Frote. Decola da 10, curva esquerda, controle 119 decimal 35, aciona 5052, proteja. Saída Momo, Frote, fazer rolagem curva esquerda, controle 119 decimal 35, 5052, no transponder 2. Planejamento correto, chamo para pushback acionamento. Chamarão 2-2, é só. Falou, objetivo 5827 no portão 2, pronto para o funcionamento. Autorizado, chamo para o táxi. Chamarão. Olimpo 00, através da 14 mil pés. Gente, reporte pronto para girar a base, Olimpo 00. Olimpo 00, gira presente? Está presente. Autorizado girar base, Olimpo 00. 00, autorizado girar base. Número 3 vai iniciar, tem aeronave para aproximação. Continua, vai iniciar o ano, número 3. Nacional tem o acesso travado. Olimpo 00, continua a aproximação, eu aguardo autorização para toque emitido Olimpo 00. Guardando. Terna 1-3-3, decimal 2-5. Uma boa noite, 3603. 5, informação, risco e autorização de tráfego Guarulhos. 1885, autorizado Guarulhos, nível 360, saída Arbor. É Lessa, Sagaz, decola da 10, curva direita, controle 119 decimal 35, aerovia Upper Zulu 21, aciona 5034, coteja. 6. Torres 865723. 85, decola da pista 10 no...